Vai começar agora um programa bem-humorado, com informação e cultura na dose certa. Às vezes acima da dose, às vezes muito acima da dose. Com vocês, em branco, aqui na Roquete Pinto. Desce do morro, não morre no asfalto, lá vem o Brasil. Muito bem, gente, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 26 de dezembro. Esse é o programa Em Branco, entrando no ar, pós-Natal. Infelizmente, o programa de hoje é gravado, mas é de coração. Vinícius Soberg está com indisposição natalina, portanto, a gente cancelou o programa ao vivo. Indisposição prévia, certo, Vinícius Soberg? Na verdade, eu estou bastante feliz, que eu estava carente, que o programa estava vindo sempre com o estúdio vazio. Hoje a gente está com o estúdio cheio, além do convidado especial. Então, eu tô bem feliz, e o penúltimo programa do ano, né? Penúltimo, não, último programa do ano. Último programa do ano. O próximo já é em janeiro. Já é em 2013. E aqui está, ao vivo, no nosso estúdio da pré-gravação, numa sombria noite, Juliana Antunes. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Nossa maratonista, dama de ferro do programa. Eu tô muito feliz que o mundo não acabou, né? Pelo menos eu acho, quando as pessoas estiverem ouvindo isso, se elas ouvirem isso, é porque o mundo realmente não acabou. É porque o mundo não acabou, é verdade. E aqui também está o nosso novo convidado, quase sócio, André Mota. Tudo bem, cara? Tudo ótimo, Paulo. Prazer de novo estar aqui. É sempre um prazer, é sempre um prazer. É assim que começa, viu? Vem aos pouquinhos, participa. Tomara, adorei fazer. Então, ótimo. E o nosso convidado de hoje é o publicitário Lula Vieira. Tudo bem? Oba, tudo bem? Tudo boa bem. Noite. Eu ia começar a dizer tudo o que você fez, aí me embolei, achei melhor apresentar só como publicitário. Tá, isso tá ótimo. E aí a gente, tá ao longo da conversa, vai descobrindo outras coisas. Lula vai bater um papo com a gente hoje sobre esse mercado de trabalho, o que tem de inovador ao longo da história da publicidade, e também que ele trabalha hoje no mercado editorial. Então, o que tem de oportunidades e de, enfim, inovação nessa área. Vamos escutar uma música rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Vamos com Roberta Sá, A Seu Vô ao Vivo. Pela simpatia, se eu caio na roda, essa moça pode me segurar. Aí ela vai querer que eu deixe de ir pro samba. Aí ela vai querer que eu não vá na ciranda de Lia. Aí ela vai querer que eu não saia de perto dela. E eu olhando pra beira da saia, querendo roda, assim eu vou. branco. Você quem faz. Muito bem, voltamos aqui no programa Em Branco. Você está escutando ao fundo o nosso BG Moraes Moreira, do álbum Lá Vem o Brasil, de 79. Lembrando, quem faz a nossa curadoria musical, Vinícius Soberg? Ivan Bala. Ivan Bala, nosso grande Ivan Bala. Me deu um pequeno branco. Foi bonito. Ele estava ali distraído, pensando em peru de Natal. É pena que o rádio não tem imagem, porque a cara de alienado foi maravilhoso. Nossa, curadoria musical, cara, olhou. Você lembra como é que as pessoas podem fazer para participar? Eu ainda lembro. Eu acho que está certo o endereço. É embranco.com.br. Isso. Lembrando que você, infelizmente... Cai direto no Facebook, lembrando disso. Verdade. Lembrando também que, como esse programa é gravado, infelizmente você não vai poder ligar e participar do programa ao vivo. Mas se você mandar seus vídeo depoimentos, áudios, escrever ou qualquer coisa, a gente jura que a gente responde, tá bom? E agora, vamos começar aqui o nosso bate-papo com Lula Vieira. Lula, vamos começar já por tendência. O que tem de inovador nesse mercado de publicidade hoje? Ou de mais inovador? O que chama atenção de coisas criativas? O que fica claro, o que a gente está começando a perceber, é que a velha publicidade, aquela que a gente imaginava apenas anúncio em jornal, rádio, televisão, já está ficando velho. Não é uma solução hoje que a gente pode chamar contemporânea. As maneiras de você atingir o consumidor hoje se diversificaram e você tem várias outras mídias que estão aparecendo e que estão causando uma mudança completa de tudo, inclusive de linguagem. Quer dizer, a possibilidade de você abrir uma revista para assistir um filme ou abrir um jornal para ver um comercial hoje é real. É você entrar numa livraria e começar a ou num supermercado e receber informações em 3D a respeito do produto que você está procurando ou que você de alguma maneira se encontrou com ele naquele ambiente de compra, hoje é verdadeira, quer dizer, e assim por diante. Quer dizer, então é um mundo de que está tendo uma mudança bastante grande e eu acho que inédita nos últimos anos. Acho que poucas vezes em toda a história da propaganda tantas coisas novas aconteceram tão rapidamente. Juliana Antunes. Ô Lula, assim, eu não sou publicitária, não sou do meio, eu tô me sentindo até meio que um peixe fora d'água aqui, todo mundo trabalhando com comunicação e eu não trabalho. Mas você é formado em comunicação, não, isso é? Pelo menos isso. Isso é detalhe, nunca. Isso é uma mancha no seu passado. Uma formação nunca exercida, vamos assim dizer. Mas o que eu vejo é o seguinte: ao mesmo tempo, a percepção que eu tenho, né? Ao mesmo tempo que você tem muitas mídias novas, muitas formas de se usar a publicidade, uhum. A gente tem um público cada vez mais disperso. Então, por exemplo, mesmo na velha publicidade, televisão, hoje a gente tem a televisão por HD, que te permite uma série de interações do usuário com a televisão que ele não precisa passar pela publicidade. Qual é o desafio hoje? De como o publicitário, como a publicidade, ela consegue engajar, ela consegue atrair a atenção do consumidor no meio de tantas possibilidades e que ele acaba ficando bombardeado e escolhendo ficar alheio a isso. A primeira é fazer uma publicidade que atraia, ou seja, que a pessoa queira assistir. É um desafio muito grande. Antigamente você aturava a publicidade porque ia passar rápido e ia voltar ao programa. Então você estava vendo a novela, fazia plim-plim. Bom, novela não tinha plim-plim, é filme. Mas entrava estamos indo e vamos voltar. E durante aquele break ou aquele espaço, você aturava lá um monte de publicitário falando bobagem e vendendo seus produtos. Agora, e você aturava porque a novela voltaria. Agora não. Agora você edita seu próprio programa, então você tem que ter vontade de ver a propaganda. E para ter vontade de ver a propaganda tem que ser muito boa, muito, pelo menos muito divertida ou muito emocional. Diz pra gente uma última que você viu que te chamou a atenção por ser exatamente assim. Ah, tem centenas. Você agora me pegou mesmo. Uma não recente. Tava preparado. Foi lá Vinícius Oberg, assim. Foi pego de surpresa. Mas ele respondeu, fiquei calado. Agora cara de burro, fazer né? Cara de paisagem. Bom, enquanto você faz cara de paisagem, Vinícius Oberg, acho que tem uma pergunta menos pegadinha que essa. Eu queria saber, a gente tá falando dessa... Dessa antítese da propaganda tradicional com as novas mídias, as agências no modelo tradicional, elas estão preparadas para essas mudanças? Estão tentando, se não se prepararem, elas estão perdidas. E estão tentando mesmo. Hoje, todas as multinacionais e as grandes brasileiras, né, aí está o grupo ABC do Nizam e tal, estão tendo ou agências separadas ou departamentos especializados em tudo. Quer dizer, quando você pensa em propaganda, hoje você não pode deixar de pensar em evento. Então, já empresa especializada em eventos. Depois, nas oportunidades que as novas tecnologias das mídias tradicionais estão oferecendo. Depois, nas novas mídias. Né? E depois, na junção disso tudo. Na oportunidade de você estar vendo novela e se interessar essa. Até é primário, hoje qualquer um faz. Hoje... qualquer espectador, até de classe C e D, tem condições de fazer. Se você gostar do vestido, apertar o seu controle remoto e ter um comercial, ou pelo menos uma explicação de como é que você pode comprar o vestido daquela atriz ou a roupa daquele ator, né? Então, as agências estão fazendo isso porque são obrigadas, né? Senão não tem como sobreviver. Se for só criando anuncinho para as mídias tradicionais, elas estão perdidas. Elas têm que fechar as portas muito rapidamente. O que não significa que você também não tenha, ao contrário de tudo isso, nascendo empresas que não se preocupam ou não cuidam deste caminhar pelas mídias e ficam no conceito, ou seja, na busca do que aquele produto pode eventualmente significar para o consumidor. E o que dizer para esse consumidor? Pois como dizer e de que forma pode ser resolvido por outras empresas, outras equipes, né? O Lula, antes de eu passar a bola para o André, que quer fazer uma pergunta aqui, te dizer uma coisa, é só chegar algum bambambam bam, bam de publicidade aqui, Vinícius Aberto começa a falar bonito. Fala de antítese da publicidade. Eu gosto. Começando tem que falar a bonito, não só para o nosso convidado, mas para os ouvintes da Roquete. Né? Depois que eu falei o portentoso, vocês ficaram me sacaneando lá. Tá vendo? Não, eu não fiquei. Você pega mais pesado, você pega mais pesado que você sabe. Pô, de novo eu vou acabar me sentindo um peixe fora d'água. O portentoso, né? É homossexual. Isso, cara. Muito obrigado. E vale lembrar que o Paulo não tinha falado em letras, então isso contribui para esse vocabulário rico dele. Esse vocabulário o quê? Usa uma palavra bonita para definir meu vocabulário. Não tem a mesma capacidade. Tá bom. Aliás, se houvesse imagem aqui para definir beleza, seria do vestuário de Vinícius Oberg hoje. Por favor, não divulga a cor do meu seu exibido cinto rosa, entendeu? Mas então, voltando aqui para o nosso papo muito sério. André, faz sua pergunta, por favor. Eu queria te perguntar, na verdade, a gente hoje vive um momento em que os modelos, né, de pensamento, de pensar a comunicação, estão mudando em um ritmo muito acelerado. A gente tinha, há pouco tempo atrás, na verdade, antes assim, do boom e democratização da internet, a mídia de massa sendo a queridinha das grandes marcas, das multinacionais. Eu, antes de ingressar no empreendedorismo, vim de multinacional e ainda tem isso muito enraizado. Só que eu vejo que o consumidor, ele já não quer um discurso genérico, ele quer uma conversa personalizada. E ao mesmo tempo que ele hoje tem poder de gerar conteúdo. Então, acredito que cada vez mais o conceito de mídia de massa, uma coisa totalmente abrangente, sem uma cara que não gera um diálogo, tende a cair em desuso. E, então eu queria perguntar, na verdade, como você vê essa interação funcionando? Que tipo de comunicação e que tipo de apelo a gente tem que usar? Só ainda um complemento dessa pergunta, eu vejo cada vez mais a comunicação transcendendo a publicidade em si. Cada vez mais tem uma bossa de moda, de arte, de entretenimento, de música, né? Como um todo, para poder fazer esse diálogo ser genuíno e não ser uma mensagem de alguém querendo te vender simplesmente um produto ou serviço. Você já falou, exato. Bom, vender me simplesmente... Me perguntou e respondeu. Vender desculpa, simplesmente... Desculpa, eu tô meio emocionado aqui do lado. O produto ou serviço é tudo que a gente quer. Não queremos outra coisa. Claro que olhado botando os devidos limites. Mas você respondeu exatamente o que eu poderia responder. Muitas vezes o que pode acontecer nesse casamento é isto. Quando você está vendo lá o Avenida Brasil, você está falando para 60, 70 milhões de pessoas de uma forma unilateral. É você falando, um comercial inserido ali, um merchandising inserido ali, você não vai conseguir chegar a cada um em casa e transformar aquela mensagem naquilo particular, para aquela pessoa, para aquele nome, para aquela família. Mas exatamente agora, com a democratização da internet, usando a internet como genérico, né? Você vai ter esta comunicação para todo mundo, mas imediatamente você tem que estar preparado para dizer aquilo que eu falei para 60 milhões. Tem você aqui, o Benedito de Albuquerque da Silva, que mora na freguesia do Ó em São Paulo, naquela casinha de fundo atrás da borracharia. Você, aquilo tudo que eu falei para você é assim. E fazer o detalhamento para aquele tipo de consumidor, para aquele tipo de família, para aquele tipo de maneira que ele encara a vida. E é esse que é o maravilhoso desafio dos novos tempos. Você entender a cabecinha dessas tribos, né? Completamente, muitas vezes, de interesses muito diferentes, e que você tem que juntar tudo num produto só. Eles todos teriam que, de certa forma, comprar um tipo de roupa, ou você convencê-los que usar um determinado tipo de sabonete é uma expressão individual, né? E ninguém mais vai aceitar ser apenas um na multidão. As pessoas, a internet fez isso, mexeu com o ego de todo mundo, e as pessoas querem ser entendidas como únicas, né? E esse é um trabalhão porque é fogo, né? Você, em muitos produtos, dificilmente você consegue, e é esse que é o talento, você conseguir transmitir uma mensagem que é genérica e vai acabar chegando naquela pessoa em particular com sua maneira de ver o mundo. Daí é fogo. Bom, Lula Vera, enquanto a gente medita sobre as dificuldades de se comunicar exclusivamente para cada um, vamos escutar uma música e daqui a pouco a gente está de volta. Vamos de Ira, com a participação especial do Samuel Rosa, Tarde Vazia, versão acústica. Pela janela vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Janela, vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Naquela tarde vazia, na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia. fantasia, a mente fantasia. Podia ter muitas garotas, mas você é diferente. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Valeu o dia, valeu o dia. Na mente fantasia, na mente fantasia. Cantando a melodia, cantando a melodia. Alô? Em Branco, 94,1 FM. Menina, segura o tombo que é chumbo grosso. Voltamos nós ao som de Moraes Moreira, do álbum Lá Vem o Brasil, de 1979. E hoje a gente está conversando com Lula Vieira, publicitário, diretor de marketing de empresas do mundo de editorial. Me faltou a palavra agora, mas chegou. E Vinícius Soberg estava aqui fazendo uma pergunta no intervalo que ele vai fazer no ar, porque senão nossos ouvintes perdem muito dessa resposta. Manda, Vinícius. Bom, quem sou eu para falar que a publicidade é pouco ousada, né, Lula? Mas eu acho que você pode ter um pouquinho mais de escola para dizer isso pra gente. Eu reparei no último capítulo da Avenida Brasil que o Brasil parou para assistir, né? O Jornal Nacional mostrou aquele take da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, da Avenida Atlântica, vazios. E a gente não teve nenhuma inovação no comercial da novela, né? Que foi a maior audiência da história ali da televisão nos últimos anos, enfim. Nos Estados Unidos, quando a gente faz um paralelo, o Super Bowl, os americanos param para assistir o comercial, né? Eles são mais, às vezes, têm mais ansiedade do resultado do jogo. Eles têm mais ansiedade para ver o comercial do que para assistir o resultado final. Você acha que isso é cultural da população ou a publicidade está sendo pouco usada nesse tipo de oportunidade? Esses grandes eventos, normalmente, no mundo inteiro, e até mesmo no Brasil, se você pensar bem, os grandes eventos tipo Fórmula 1, os próprios jogos finais, eles tendem a ser um pouco mais, o comercial ser um pouco mais localizado. No caso da Avenida Brasil, realmente eu acho que foi uma bobeada, porque você tinha a oportunidade de fazer um aproveitamento melhor da circunstância daquele tipo de audiência. Agora, não vamos esquecer também, não podemos nos esquecer, que quem é o dono de um espetáculo de futebol e o patrocinador daquele espetáculo ou de um evento esportivo, ele é dono de tudo aquilo que acompanha esse evento. E no caso da novela, o proprietário de tudo que acontece na novela é a Globo. Então, se você usasse alguma coisa que lembrasse o fato de que aquele comercial tinha uma ligação ou com a trama, com os personagens da novela, você teria que pagar um absurdo para isso. E vai que foi considerado que não valia a pena, porque nós estamos falando apenas de um momento especial de novela e não que aquele último capítulo poderia transmitir para o anunciante aqueles valores que o evento transmite. Um grande acontecimento automobilístico fala de tecnologia, de avanço, de arrojo, de aventura. Um grande evento de um final de campeonato também, quer dizer, de produtos saudáveis, produtos bons para a saúde, bons alimentos e tal. E o último capítulo de novela só tem audiência, não tem esse envolvimento todo. Talvez por isso. Maravilha. Lula Vieira, a gente vai ter que fazer uma breve pausa. O jornalismo da Roquete vai entrar no seu tempo real. E na sequência você vai escutar o quadro A Rede com o Thiago Omidi. E já já a gente está de volta. Em Branco. Você quem faz.